Tower 118. Decimal 6 and squawking 5011. Runa 754, pista livre, pouso autorizado, vento 1 centena 15 nós, altímetro 10, 14. Nível pouso 1014, Runa 754. F011, calm and full red for push and start, position 12. Para o táxi, está 389599 a bordo, 3:50, torna a confins. É 3:50? Afirmo. Confiado 99350 confins, táxi da direita via Índia. Ao ingressando a Alfa, torre 186, mili 14, boa viagem, 3895. Índia, Alfa 186, está 3895 graus, boa tarde. Ok, então o Direct Bravo Delta, agora mais conhecido como Papa Tango Lima, aqui Zulu, livre acionar, aguarde copo em um minuto. Aguardando o Bota Lima. Salvador, Papa Romeo Alfa, Índia Bravo, boa tarde, decolou na sua escuta. Papa Romeo Alfa, Índia Bravo, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 280. Poderia confirmar a informação para Alfa Índia Bravo, por gentileza? Alfa Índia Bravo, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 280, está restrito da... Tá, correção, está livre da restrição da saída Momo. Alfa Índia Bravo. Livre da restrição da saída Momo, 280. Papai, vou levantar papai, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Tá livrando o setor, senhora, vai com o Bruno do Rio Vermelho. Está presente, está no visual, acompanha na aproximação. Ciente, Mike Juliette Romeu, autorizado Rio Vermelho. Grato. Então, 3566, confirma estabilizado. Também está estabilizado, baixo travado, pista vista. Torrando no 86-3566. Controle 18614, 504 acima, Lima, Kilo Zulu. Positivo, 1 apitando a 170 quilos, depois 085, direita, mole, DPC, 5045 contra a fonte, 198. Controle 186, torre, pronto para o táxi, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo, Zulu, táxi autorizado, prossegue via Delta ou Ponte Espera, da 10? Ponte Espera no zero. Ponte Espera no zero, táxi autorizado. A primeira direita, Juliette, ingressando Alfa, transfira 14-86. Altímetro no zero, no 4, tenha boa viagem, Lima, Kilo, Zulu. Chame Centro Recife no 3325, alterno no 251. 3325, 251, 67, patrona, boa. 43, chame para ingressar o pátio 1, seu portão será o 03 do pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, voltar para ingresso do pátio 1, agora 74. Entre 5 e 6, pouso autorizado, pista no zero, vento 1 centena, X-Lines. Pouso, 5 e 6. Ó, direita. Ciente, autorizado desvios, após desvio, confirme por quantas milhas, Alfa Índia Brava? Stott Oscar, para o retorno do H da companhia, autorizado, está acionado? Já cumpriu missão, já está acionado, senhor. Você tá livre, até a interseção com o Pátio 1, chama para prosseguir, Mike Fox, Tote Oscar. Mike, interseção do Pátio 1. Bruno 754, tá sendo um bandeirante da Baeté. Observe o tráfego, tá livre na sequência até o 3 do Pátio 1. Tá livre até o 3, atento ao Baeté 754. Conforme autorizado, submantenha o 340. Conforme autorizado, 340, ou TAM 3895. Possibilidade de voar na rua de Dael? Foi Dael, TAM 3895. Dael, obrigado, TAM 3895. A linha aí mantém ele, mas que nos louco. Do Pátio Perseu. Nelson. PFO na saída do Pátio Perseu. Fox Trot Oscar na saída do Pátio 3. Autorizado, ingresso até Quebec. Na Quebec, transfira a torre 186 para cruzamento. Mike Fox Trot Oscar. Oscar, até Quebec. Cadê você, senhor? Vou seguir. Tá, na fonte de descanso. Também, senhor. Fibro 3566, boa tarde, Salvador. Boa tarde, tá 3566. Seu estacionamento é o portão 9 do Pátio 1. Táxi via Alfa, primeira esquerda, Kilo. Pátio 3 até o 9. Segue o gol, né, como? Assim, é Mike, Mike. Quem chamou? Ah, 3566 vai seguir o gol, portão 9, obrigado. Colou 11, 0-4, 18, 18. Zulu. Controle de Papatango, Lima, Quilo, Zulu. Papatango, Lima, Quilo, Zulu, acione 5045. 5045, Lima, Quilo, Zulu. Mike Juliette Romeu. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado, suba e mantenha 100. Lima, Kilo Zulu. Papatango Lima, Kilo Zulu, na saída Gole, suba e mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, Lima, Kilo Zulu, saída Gole. Livre cruzamento, frequência livre estacionar, Quebec. Bom, Está passando Juliette Bravo Delta. Contato radar, 67 milhas nordeste do VOR de Salvador. Foi na proa de Bonfi para a chegada Bonfi. Mantenha. Confirme nível que mantém, Juliette Bravo Delta. Gente, confirme, irá modificar as regras mais adiante? Juliette Bravo Delta, acione identificação, mantenha o nível 040 na proa do VOR, reporte para descida ou para modificação das regras. Juliette Bravo Delta. ...3895, chame Centro Recife na 3325, alterna 1251. Alvaro Graham from X-Ray Alpha Alpha Yankee Juliet. Go ahead, Yankee Juliet. We have a request. Can you extend our flight plan for 15:40 because our passenger is delayed? Uno 2685, a primária, a secundária no 2545, Alfa India Bravo. 2685, secundária 2545, obrigado, Alfa India Bravo. Let your flight plans be available until 1545, ok? 1545, thank you very much. Tranquilo Lima, Kilo Zulu, livre da restrição da saída Gol, submantém 100. Kilo Zulu, dá presente, propõe mudança de regra, só seguir 065, estimando localidade 1550. Gente, Papa Tango Lima, Kilo Zulu, regras de voo modificadas aos 15, 17, suba e mantenha o nível 065, confirme o estimado para pouso aos 1550. Afirmativo, 1550. Gente, submantém 065. Lima, Kilo Zulu, 065, vai acusar. Vamos dar pra gente aprovar o destino? Autorizado direto destino Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu. Aqui Juliette Romeu, confirme a altitude que mantém, não recebo modo Charlie. Juliette Romeu, mantendo 207, sobre o mar, próximo a Pituba. Gente, Mike Juliette Romeu, segue equipamento, não recebo transponder agora. Juliette Romeu, copiou o controle? Sim, mantendo agora pelo transponder. Gente. Azul 4076, passando identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantém 050, o ajuste no 04. Desce na Mari para 050, Azul 4076. Controle ao papapá, Mike Direct Romeo. Tá no Costa Azul, linha do litoral, mantendo agora 400 metros para regresso. Change Mike Juliette Romeu, prossiga via litoral, mantendo 500 pés, condições visuais, reporte no farol de Itapuã. Reportará no farol de Itapuã, Romeu. Mike Luzu, quando desconsidere, né, Mike Luzu? Alô. Controle, Gol 7780. Gol 7780, sendo identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste no 04. Fica 3060, sendo identificação, chegada Mari, 1780. Azul 4076, informa o tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo oeste. Um Charlie 402, está mantendo o nível de voo 065. Azul 4076. Juliet Romeo, está minha torre no 86. 86, Mike Juliet Romeo. Torre é o papapapá, Mike Juliet Romeo. Lobo, pra gente sinal pra Bata, o altímetro é 1014, vento uma centena com 15, reporte na próximo bolo. Torre, autoriza dar presente a um pequeno sobrevoo na estação de Ossurunga após vai pra Bata? Golf Oscar, aciona a identificação. Bata, um tráfego estimado pouso em 13 minutos. Ok. Dá presente, vai para a estação Mussurunga, dá de Mussurunga para Bata, onde? Negativo, reporte na vertical da estação, por gentileza. Na vertical da estação, reportará, Romeu. É o Whisky Golf Oscar, contato radar, 42 milhas noroeste do VR de Salvador. Mantenha 3.500 pés, chame quando pronto para descida na proa de Paripe. Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, Atiane 0127. Salvador, o Juliet Bravo Delta está na idade descida, 30 milhas agora, de Salvador. Papatão, Juliet Bravo Delta, desça e mantenha 2.000 pés, o ajuste no 0-4, na proa da VOR, correção. Confirme por mais quantas milhas irá solicitar a modificação? Se a gente passar da camadinha que tem aqui, tiver visual, eu cancelo cancelo, ok? Gente, reporte então para modificação. Passará. Tá visual a partida presente, já deu um visual aqui e a gente cancela na proa da rotatória, Gabriel. Papatango Juliette Bravo Delta, regra de voo modificada ao ISO 526. Desse mantenha no 1.500 pés, condições visuais na proa da rotatória, reporte rotatória. Reporte na rotatória, bravo da... Prosseguindo a descida ao 24076. 24076, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 0-4, autorizado em LS X-Ray da pista no 0, reporte no localizador. 2.000 no 0-4, escutará localizador, às 24076. Controle Salvador, TAM 8001, informação Oscar. 8001, não tinha identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 070, ajuste no 0-4. Autorizado, descida ao 070, identificado, tá, 8001. 780, desse mantém 050. 050, bono 780. 3193.4. 3193.4. 3193, né? 3193, então está aprovado de Salvador para o Galeão, nível de voo 340. A rota via PDEV, até novembro 857, o resto conforme o plano de voo. A pista 1-0 decola, mantendo reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Próximo direita, subida da AEL, Leda após Leda, BDEV, controle 1-9-8. 1-1-8 nesse momento. E o código 5024. Galeão nível 340, conforme o plano. Primeira da BDEV para novembro 87. BDEV para novembro 87. Conforme o plano. Cicloada 1-0, 2.000 pés a 3 milhas. Para a direita, vestido da Aleza. Leda BDEV. O controle 1-9 decimal 8. 2226 e o transporte 024, o 731993. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceaneiro 6315. Está cruzando 180 para 160, recebeu Oscar. 6315, aciona identificação, autorizado chegada para UNF, desse mantenha o nível 040, correção 4.000 pés, ajuste no 03. Ok, autorizado UNF para 4.000 pés, no 03. Negativo, problema pushback no momento. Autorizado, então reporte o táxi. Livre pushback, o Delta 3, número 3. Desse mantenha o nível 080, ajuste no 013. Autorizado 080, está aqui no altímetro no 013, tem essa informação Oscar. Ciente. Localizadora Vitana, azul 4076. Azul 4076, complete aproximação, chame a torre no 86. 86 com a torre, azul 4076. Romeu, solo aos 3-0, frequência livre no corte. Livre no corte, grato. Salvador, boa tarde, azul 4076, final, 2 milhas e meia do externo, avistando. Desse mantenha o nível 060, ajuste no 013. 060 no 013, está 8001. Patango Lima, Kilo Zulu, mantenha o nível de voo 065, chame Centro Recife para serviço de informação de voo e alerta, é ONA 3325, alterna ONA 251. 3325, 251, Lima, Kilo Zulu. Cruzando 6000 para 5000, voo 780. ONA 780, desafio para 2000 pés, o ajuste no 03 autorizado LS, reporte no localizador. 2000 descendo via, vai reportar no log, ONA 780 da Gol. Agora o voo 1754 na hora. Salvador, a Juliette Bravo Delta, agora 12 milhas do, da rotatória. Sorrento poderia nos sequenciar para a capteira 1-0? Nós estamos com o transporte de valores. Gente, Juliette Bravo Delta, aguarde. Aguardando. Pouso pista no zero, azul 4076. 566, Salvador, Aracaju, previsto para as 6 horas, confere? Em torno de mais uns 2 a 5 minutinhos, deve estar constando o sistema aqui, eu constei o meu repetitivo, porém ainda não consta a pré-autorização, só um instante. Ok, agora acabou de chegar, está quentinho, já aprovado o nível de voo, 190, pronto, cópia. Afirma-se, você. Ok, conforme então Salvador Aracaju. Nível de voo 190, aprovado. Decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, então curva pela esquerda, perfil de subida é Pucajama, Pajão, Aracaju. Controle 1 no 9 decimal 8, 1 no 8 decimal 6, e o código é o 5065. A 10, 2 mil pés, em frente, ou 3 milhas, curva à esquerda, terça para sair da Puca, Jama, depois direto a Aracaju. 19-8 controle, 18-6 torre, 5065 transponder, está no portão 9, vai informar quando pronto. Obrigado, senhor. Sei de nada, é só após Puca, Jama e Jama, Aracaju. Acaba que não intercepta a Golf 677, onde Aracaju já vai ser o ponto final, ok? Tá, sempre, obrigado. Salvador, voo 1754, agora é a Papá, altímetro 1013.9, está com uma pequena variaçãozinha. Já temos aprovado Campina Grande, o nível de voo 390, ponto cópia. Ponto cópia. Campina Grande, autorizado então o nível de voo 390, via Upper Zulu 10. Pista 10, decola mantendo a reta, até cruzar 2 mil pés da terceira milha, perfil subida Puca, Jamo, transição Zibar, controle 1 no 9, decimal 8, 1 no 8, decimal 6, e o código transponder é o 5035. Autorizado, Campina Grande 390, Apesolu 190, mantém um eixo até 2 mil, Puca, Jamo, Zibar, controle 198, transponder 5035, voo 1754. 5035 no código, chame o ponto para o esclarecimento do gol 754. Botará 754.